Olá, a graça seja convosco, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu quero deixar uma mensagem para você refletir, que tem questões que às vezes as pessoas parecem ter dificuldade de expor, de trazer na igreja. Quero falar para você, quero falar com você a respeito de um assunto bem pertinente para o arrebatamento da igreja. É interessante esse assunto, porque por muitos anos ensinou-se que Jesus poderia voltar daqui a uma semana, um dia, daqui a uma hora. Durante muito tempo se falou sobre isso. Mas isso é apenas uma mera falta de entendimento. Arrebatamento não é para agora. Eu digo para você, não é para agora, não é para esse tempo. Eu pessoalmente já disse a vários crentes que arrebatamento da igreja não é para agora. Eles não me deram ouvidos, é claro. Não me deram ouvidos, mas eu falei isso há três, quatro anos atrás. E eles continuam aí. Não foram arrebatados e continuam não me dando ouvidos. Mas por que eu sei que não é para agora? Porque a palavra de Deus, ela nos dá base para entender isso. Basta que a gente queira aprender. Essa teologia do arrebatamento, na verdade, ela não é compatível com a palavra de Deus, na verdade ela não é ensinada desde o começo. Essa teologia veio por volta do ano de 1800, com um homem chamado Scofield. A partir do século XIX, desde a igreja primitiva, do início da igreja, quando Jesus estabeleceu até mais ou menos o século XVIII, o povo de Deus sempre creu, pregou e ensinou que a igreja, de uma determinada época, a igreja ia passar pela grande tribulação. Inclusive, Apocalipse, capítulo 13, versículo 7, mostra, dizendo que o anticristo, foi concedido ao anticristo matar os santos e prevalecer sobre eles assim. A igreja, na verdade, em determinado momento, ela vai passar pela grande tribulação, sim. E o anticristo vai matar alguns. E os cristãos, eles criam assim e pregavam assim, por quê? Porque era para as pessoas aprenderem a ter em mente que deveriam aprender a ser verdadeiros guerreiros da fé. Provavelmente, Scofield começou a ensinar o pré-tribulacionismo, o arrebatamento antes da tribulação, que de repente ele pensava como algumas pessoas hoje em dia pensam. Que tem pessoas que dizem assim, bom, já que eu sou filho de Deus, santo e irrepreensível, sal da terra, luz do mundo, fui chamado para reinar em vida, comer o melhor da terra, andar em vitória, já que eu fui chamado para ser isso tudo, acho que nem morrer eu vou. Pode ter pensado assim. E ele se esforçou em enxergar isso dentro da Bíblia. Porque, na verdade, não tem isso dentro da Bíblia. Eu não consigo entender como é que as pessoas conseguem realmente enxergar o pré-tribulacionismo dentro da Bíblia. Inclusive, nas palavras proféticas de Daniel, no capítulo 12 do livro de Daniel, a gente vê que Daniel recebe uma visita, já desde o capítulo 10, descrevendo, Daniel recebe uma visita, que uns dizem que é anjo, outros não sabem o que é, mas aquela visita que Daniel recebeu foi do próprio Jesus em glória, na sua porção Elohim, com a natureza de Deus, bendito para sempre, junto com o Pai, que os homens de Deus nunca viram o Pai Celestial, mas viram o Filho. Porque a gente vê na Bíblia que muitos homens do passado viram Deus, mas ninguém viu o Pai. Viram o Filho. Jesus na sua manifestação em glória. E muita gente ainda não entende, não consegue entender isso. Daniel viu um ser descrito como um homem vestido de linho em pé sobre as águas do rio. Daniel 12, versículos 6 e 7. E esse ser disse a Daniel que depois que o abominável da desolação se estabelecesse, ainda haveria mais 1.290 dias. Equivale ao quê? É 3 anos e meio. Mas são as 2 semanas de quebra, né? Quer dizer, o abominável da desolação, nós sabemos que é o anticristo, chamado de besta. Por quê? Porque ele vai agir como se fosse o próprio Deus e vai exigir ser reverenciado como se fosse Deus. E a profecia bíblica mostra que depois que ele tomar seu lugar, ainda haverá mais 3 anos e meio, até o fim de todas as coisas, até o dia do julgamento e a redenção final. Daniel 12, versículo 12, diz que quem permanecer de pé depois disso tudo, será bem-aventurado. Por quê? Será bem-aventurado quem permanecer depois disso tudo? Porque o anticristo vai matar muitos servos de Deus, que vão se opor a ele naturalmente. E ele vai fazer isso para mostrar que não teme ninguém. Apocalipse 13, versículo 7. Mas a segunda carta aos Tessalonicenses nos dá uma dica bem clara sobre essa questão de arrebatamento. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, quando a gente lê do capítulo 1 ao 4, a gente vê o apóstolo Paulo ensinando a igreja, dizendo: no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e que seja revelado o homem da iniquidade, que se assenta no santuário de Deus como se fosse o próprio Deus. Ou seja, primeiro tem que vir a apostasia. Ou seja, apostasia no grego significa divórcio. A humanidade, de um modo geral, depois de determinado tempo de privações e catástrofes, vão se divorciar de vez da crença religiosa, não vão querer mais saber de Deus, nem de Jesus, nem de Evangelho. Porque a Escritura Sagrada mostra isso. E é aí que o anticristo vai entrar. Quando um homem não estiver mais crendo em nada nem ninguém, o anticristo vai se manifestar com a permissão de Deus, logicamente, e vai resolver aquilo que parece que Deus não quis resolver. E isso está para acontecer. Mas eu digo uma coisa: não devemos ensinar o povo a temer arrebatamento. Devemos sim ensinar o povo a vigiar por causa da hora da morte, porque a hora da morte ninguém sabe quando é que é. O arrebatamento não é para agora. O apóstolo Paulo, quando ele fala sobre a vinda de Jesus e a nossa reunião com ele, está falando do momento da sétima trombeta, de Apocalipse 11, versículo 15, quando Jesus vai descer do céu no dia de vir para reinar em Jerusalém. Ele vai descer do céu ao toque da sétima trombeta, e nós, o que estivermos vivos, seremos transformados para o encontro dele nos ares. E quem estiver morto em Cristo, o cristão estiver fisicamente morto, vai ressuscitar na frente, lógico. E nós vamos nos encontrar com ele nos ares, para irmos com ele para Jerusalém reinar, e não para ir para o céu. Ninguém vai morar nesse céu onde Deus mora atualmente. Isso é uma distorção doutrinária, vindo desde a época do esfriamento da igreja, quando se tornou católico e coisa e tal. Jesus vai descer do céu no dia do toque da sétima trombeta, os cristãos mortos vão ressuscitar, os vivos vão ser transformados, encontraremos com Cristo nos ares e iremos com ele para Jerusalém, até onde de lá iremos reinar junto com ele, seremos reis e sacerdotes e reinaremos sobre a terra, como a Bíblia diz. É claro que na teologia existem vários tipos de pensamento sobre arrebatamento, mas Jesus não mandou ninguém seguir teologia. João 6,57, Jesus diz: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Ou seja, devemos nos alimentar da palavra de Deus. Não entendeu? Ora, Deus pede entendimento, que ele te dá. Não se alimente de corrente teológica. A teologia existe para você escolher em que você quer acreditar. Mas se você é cristão, eu tenho certeza que você quer entender a Bíblia para acreditar nela. A teologia não é maior do que as Escrituras Sagradas. Pense nisso, irmão. Entenda de uma vez por todas. Não fique temendo que o arrebatamento pode ser hoje, amanhã. Não, isso não é para agora. Biblicamente, isso não é para agora. Jesus diz em Lucas 12, 40, em Lucas 12, 46, que ele vai vir quando a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Ou seja, Jesus vai vir no momento que ninguém tiver a tua cabeça nisso. Pense nisso e viva um cristianismo sadio na terra. Amém? Em nome de Jesus.